A festa tá boa? A festa tá boa? Firmeza. Muito obrigado, então. Isso é pra vocês, de coração. Dou maior satisfação, moro, meu? Que eu acredito no futuro, moro? Essa música que eu vou cantar agora é um sonho. Eu acredito no futuro, por isso que eu tô fazendo hip hop até hoje. Certo? Semana que vem faço 31 anos e acredito no movimento hip hop, certo? Não tem moleque aqui não, certo? Vou chamar um maluco aqui, que foi uma música que eu escrevi de um sonho. Laker se pá! Ei, sem limite pra pensar. Chega mais. Sem limite pra pensar. Levanta a mão assim, ó, numa paz assim, ó, mano. Na moral, essa música fala de paz entre nós, muito mais. Sem limites pra pensar, fecha os olhos, imaginando a coisa certa. Eu começo a viajar, destino a qualquer lugar onde o mal não há. Pois todo mundo chega bem devagar. Rapaziada, vive à vontade, curtindo noite e dia, sua brisa de felicidade. Sem treta, mão pra cabeça e pá. Distante de guerra, briga por terra. Se vive muito bem, sem depender de ninguém. Curtindo um som, beijando a preta. Malucos fazem a cabeça. Não sobe e desce, tudo acontece. É divertido, mas a camisinha ninguém se esquece. Um longo dia adormece, na paz. O novo amanhece. Sem limites pra pensar. A mão pra cima, pensar. Assim, ó. A raba da povo. Sem limites pra pensar. Sem limites pra pensar. Molecada faz o seu rolê, não quer nem saber das paranoias que rolam na TV. Deixa chover qualidade, excesso de dignidade. Meu povo tem a chave, famílias inteiras. Tira sua onda, cantando o refrão, batendo na mão o nosso som. Sem vacilar, sem se exibir. Quem sabe, sabe, não deixa cair. É, muito bem, quem quiser, vem admirar o que há de melhor por aqui. Overdose de saúde é que eu quero. Fico na minha pampa, puxando ferro. Admiro quem se liga, pode acreditar. Essa é a minha terapia, eu quero extravasar. E mais um dia se vai, continuamos em paz. Para o novo que amanhece. Sem limites pra pensar. Pra pensar. Sem limites pra pensar. Sem limites pra pensar. Pra pensar. Sem limites. Sem limites pra pensar. Sem limites pra pensar. Sem limites pra pensar. Eu só sei que o inimigo ficou perdido. Não sabe o que fazer pra não ver a gente crescer. Falou no rádio, apareceu na TV. Contou mentiras, não deu em nada. Pode crer, mandou o craque, mas foi o seu desastre. Na terra do futebol, dominei, fiz o gol. Agora curti o seu próprio veneno. Ficou no sereno, vida de nós é assim. Até o fim, sozinho enfim. Trocando figurinha com a sorte ou a morte. Meu pai proteja nosso povo. Nos livre desse jogo. Eu quero a paz de novo. Sem limites, sem limites. Sem limites. Sem limites. Sem limites. Para o dia seguinte. Sem limites pra pensar. Pra pensar. Sem limites. Pra pensar. Sem limites pra pensar. Sem limites pra pensar. Pra pensar. Sem limites. Sem limites pra pensar. Jeez. Sem limites pra pensar. Sem limites. Sem limites pra pensar. Sonho de qualquer maluco. Sem limites. Sem limites. Acordar e ter o que comer pro seu filho. Sem limites pra pensar. Mesa total. Lê que se pá.